só os crentes. No box muito pente, é até surpreendente, a gente muda de repente. Me lembro de algum tempo atrás, a rua cheia, só piloca, pipa, peão, salve cadeia. Eu aprendi, foi com os moleque lá daqui na origem, que o trajeto é triste, da inocência ao crime. Depois que a tiazinha abandono, de menor lá na goma, no começo ainda sonho em ser direito, mas logo a maldade vem à tona. Muita grana, fama, vagabunda na cama, mó respeito. Também faço parte desse bagulho até o fim. Salve o nobre vagabundo que se apresenta. Dá licença aí pra mim entrar nessa sequência. Na rua é nós, quem manda é nós. É, nós em primeiro e os comédia bem depois. Vai, ergue a mão bem alto e agradece pela vida. Faz oferta pro guerreiro que te guia lá de cima, que até aqui iluminou seus caminhos. Proteja meus irmãos e meus companheiros, deixe eles aí no esquema que é de favela, nos carros de malandro, de raiban e a barreta, no cordão prateado seu crucifixo, os braços vão gingando sempre no ritmo. Se diz que é sangue, é, vai na fé. Demorou, aí Joe, a vida é longa, né? Em qualquer lugar o seu respeito prevalece. Vagabundo sagrado é tipo assim, ninguém se mete. Vivas pra Ceilândia, que ainda tem a fama. Nos becos, nas esquinas, o rap ainda comanda. Tá de quebra no domingo, vai lá no Peçu. Na quadra 24 tem o time nacional. Final de campeonato no país do futebol. Tem churrasco, embalo, aí drão e tome escol. Liga o som e põe aí um triplo pra bater. Depois rola o look que a estrutura vai tremer. Risca aí DJ que os moleque fica louco. Quem manda nessa porra aqui é nós. Aqui de novo, mal cheguei, já tô vendo na quebra, é quase 100%. Atribulado no corre, não desce que sobe. Se pra dar um toque, mó coisa no barraco.